O nosso tema de hoje é Somos o que realizamos. Já falamos em outras oportunidades a frase somos o que pensamos. E na verdade as duas estão interlaçadas, né? O que pensamos e acabamos, através disso, realizando. Mas, para a gente começar a tentar entender o que nós estamos realizando, ou pelo menos tentar olhar para nós dessa forma, todos nós somos abençoados com diversos dons. Vamos chamar de dons para a gente entender, né? Ou para a gente ficar mais fácil para tentar compreender o que a gente quer dizer. Esses dons, eles são tão simples e tão comuns a tantos de nós que a gente às vezes nem percebe, não trata eles dessa forma. A gente está tão acostumado porque a gente já nasceu assim, então é algo muito natural. A gente às vezes percebe que são realmente dons quando a gente vê um semelhante nosso que não tem a mesma aptidão que nós, ou quando nós somos, vamos dizer, por algum período ou num momento da vida, nós ficamos sem essa possibilidade. Então, às vezes, a gente se dá conta do que a gente possuía e que naquele momento a gente não tem mais. Eu falei que são coisas simples e normais, e falando sobre eles, a gente começa a falar de um muito simples, que é visualizando a nossa boca. A nossa boca, não basta que ela seja bonita e que ela esteja limpa, perfeita. Mais importante do que a questão visual dela, a questão estética, a questão de saúde, é o que nós estamos colocando para fora, o que nós estamos verbalizando. Quando a gente fala sobre isso, a gente gostaria que todos nós tivéssemos a capacidade de, através daquilo que nós manifestamos, de não causar a ninguém nenhum tipo de agressão verbal, que nós pudéssemos usar essa ferramenta para levar coisas boas, coisas que ajudem os outros. Simples, né? A outra questão nossa, a gente poderia dizer que é as nossas mãos. Hoje, todos nós estamos passando diversas vezes no dia álcool, lavando, deixando elas sempre limpas. E o momento, ele não só exige isso, como ele vem nos mostrar que nós precisamos fazer isso que nós não fazíamos. Nós tratávamos de uma forma bastante simples, algo que com o passar do tempo foi se tornando uma necessidade cada vez maior. Mas a limpeza das mãos, mesmo necessária, ela acaba não sendo mais importante do que aquilo que a gente faz com elas. As mãos nós manuseamos, nós montamos, nós arrumamos, enfim, nós fazemos uma série de atividades com elas. A mesma mão que faz um carinho é a mão que bate. Então, que a gente possa perceber de que forma nós estamos usando essa ferramenta tão importante de manifestação. Nós até falamos com as mãos, né? É uma manifestação importante. Outra, os nossos ouvidos. Como eu disse, todos nós nascemos, ou quase todos, pelo menos que estão aqui, nascemos com uma audição perfeita, escutando perfeitamente. E com o passar do tempo, mesmo que a gente comece a ter alguma deficiência, existem instrumentos que permitem a gente melhorar essa qualidade. Mas, voltando de novo, o que nós estamos escutando? O que nós estamos escolhendo escutar? O que nós gostamos de escutar? É algo bastante sutil e subjetivo. Eu não falo daquelas questões, às vezes, vamos dizer, de uma programação, daquilo que nós frequentemente escutamos, mas aquilo que vem de dentro e que nos encaminha para gostar de determinados tipos de informação, de assunto, que nos leva a um alimento interior, através dessa ferramenta que é a nossa audição. Partindo dali, nós vamos para a nossa visão, que talvez seja aquela que nós mais utilizamos. Aquele que tem os olhos em perfeito estado, ele se utiliza disso para enxergar o mundo todo. E também a nossa visão, quando o passar dos anos começa a nos tirar um pouco dessa capacidade, existem outras ferramentas que nos ajudam. Mas, de novo, a questão é, não é o ato de ver que é importante, mas a forma como eu estou vendo o mundo, como eu estou vendo a vida, porque é muito interpretativo a questão visual. Nós pegamos uma coisa qualquer, nós pegamos essa flor, por exemplo, e alguns de nós podem olhar para ela e dizer que não gosta porque ela é artificial. Tecer uma qualidade naquilo. Outros vão dizer, não, mas ela é bonita porque ela dá uma alegrada no ambiente, ela dá uma descontraída, ela enfeita. Então não são as coisas que são boas ou ruins, é a nossa visão sobre elas, é a forma como nós estamos percebendo. Imagina aquela pessoa que vê, não digo tudo, mas bastante coisas, de uma forma triste, sofrida, sem esperança. Para essas, não existe uma ferramenta que vá melhorar essa visão dela. A ferramenta tem que ser mexida, é a interna. Então, que baita oportunidade que nós temos através da nossa visão de enxergar o mundo e ver toda a beleza que ele nos proporciona. Toda a coisa magnífica que existe em tudo que nós olhamos. Em tudo há algo de bom. Mas indo à frente, a nossa saúde, nascemos com saúde perfeita e ao longo do tempo nós vamos não deixando ela tão perfeita assim. De que forma nós estamos usando a saúde física que nós temos, a saúde mental? Tem uma frase que diz assim que os homens gastam a sua saúde para ganhar dinheiro através da vida. E num determinado ponto eles são obrigados a gastar o dinheiro que eles ganharam para tentar recuperar a saúde. Isso é um fato que a gente vê bastante. E mais do que ver, a gente tem que olhar para ver o que, que a gente está fazendo com isso, com essa nossa capacidade. Temos um corpo, muitas vezes, perfeito ou muito próximo da perfeição, mas não usamos ele de uma forma adequada para ser um instrumento da nossa evolução espiritual. Esse é o ganho do nosso corpo. Nós temos um raciocínio. O que nos diferencia dos animais é a questão da razão, o raciocínio. Mas esse mesmo raciocínio, ele nos possibilita que a gente consiga compreender as coisas de uma forma lógica, de uma forma que seja plausível. A questão é, em que zona mental nós estamos situando o nosso raciocínio? Uma zona mais alta, uma zona mais baixa? Nós estamos usando uma capacidade que eu disse que é o que nos diferencia dos animais, mas nós estamos usando mais para cima ou mais perto desses animais. Estamos nos assemelhando a eles, às vezes, através daquilo que nós produzimos. E muito semelhante ao raciocínio e ao pensamento. Que não é a mesma coisa, mas é semelhante. Porque através do pensamento nós criamos. Nós estamos também entendendo e processando várias coisas. Às vezes nós estamos só deixando fluir. Mas a ideia é que a gente consiga entender. Mas o pensamento também. Em que zona da nossa mente nós estamos mantendo o nosso pensamento? E a gente fala bastante nisso, né? Para a gente conseguir observar quais são os pensamentos que passam na nossa mente. Porque aí a gente vai conseguir entender, se conhecer e talvez redirecionar. Nós temos a questão da emoção. As emoções, a gente percebe que muitas vezes as pessoas saem todas de um filme emocionadas. algumas chorando, outras secando ainda as lágrimas. Então, existem situações que são capazes de nos emocionar. As emoções, elas servem para nos sensibilizar. E através da sensibilização, nós podemos nos aproximar uns dos outros de uma forma a entender o que o outro sente para poder ajudar. Mas e quando as nossas emoções, elas nos desequilibram? Será que nós conseguimos entender a diferença de nos sensibilizarmos e nos desequilibrarmos? De que forma que eu consigo ajudar alguém nessas duas vertentes? E por fim não tem mais uma ainda, a ação que nós produzimos. Todos nós estamos sempre produzindo alguma coisa. Sempre produzindo alguma coisa. A questão é, se aquilo que nós estamos produzindo é saudável, e para quem? Nós podemos observar qual o objetivo das nossas ações. Se aquilo nos traz satisfação, qual é a vontade que motiva elas? Ou qual é a má vontade que está por trás daquela ação? E mais uma vez nós vamos ver, vamos aprender a nos conhecer um pouco melhor. E a última, que engloba tudo isso, é o dom da vida. Porque através da vida a gente está se manifestando, a gente está colocando para fora situações e através dela nós estamos recolhendo o nosso plantio. Nós estamos abrindo caminhos através de cada ação que a gente faz, de cada decisão que a gente toma, de cada escolha. Só que cada caminho desse que a gente abre não é como se a gente olhasse assim os caminhos que a gente abriu. A gente abre o caminho e começa a percorrer ele. A gente começa a se situar dentro do caminho escolhido. E muitas vezes nós nos encontramos em situações em que nós nos perguntamos, ou perguntamos olhando para o alto, por que que isso está acontecendo? Como é que eu vim parar aqui? Então a gente às vezes tem que fazer um caminho de volta para tentar entender como é que a gente chegou ali. Que foi através de alguma escolha não muito bem elaborada, não muito bem escolhida, não muito bem pensada, que acabou nos mostrando uma ordem que não é aquela que a gente gostaria. Então, sim, nós somos o que nós realizamos, porque nós estamos manifestando o que nós trazemos dentro de nós através dessas nossas escolhas. E que a gente possa, de repente, pensar nesses dons que foram comentados, e são muitos outros ainda que tem, né? Mas apenas nesses que são mais físicos, mais perceptivos, para conseguir ver o que a gente está devolvendo para o mundo sob a forma de manifestação.